السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid no capítulo sobre Tawakkul. E hoje não vamos ler o livro Bidaya wa Nihaya, mas sim vamos ler amanhã inshallah ta'ala. O Sheikh rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, depois de falar do capítulo sobre o medo, ele rahimahullah entra num novo capítulo que é sobre o tawakkul, que é também uma das grandes formas de adoração que o coração faz. Disse rahimahullah: Babu qawlillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ele em seguida, rahimahullah, iniciou esse babo com esse capítulo. Yani, esse capítulo ele deu o nome de At-Tawakkul, tirando da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo no Surat Al-Ma'idah: Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tanto é possível perceber desse capítulo ou desse versículo de que este capítulo vai falar sobre o Tawakkul. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Somente Allah confiai se sois verdadeiros crentes. E o tawakkul, yani a confiança, como disse, é uma das grandes formas de adoração. É uma das grandes formas de adoração que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu ao crente. E como outras adorações que a gente mencionou anteriormente, como é o caso do amor, o medo, essas adorações que é feito pelo coração são adorações que complementam o monoteísmo, yani fazem o monoteísmo ficar completo, fazem o imã ficar completo. E o Sheikh rahimahullah mencionou este capítulo no Kitab Tawhid para explicar ou esclarecer de que o tawakkul, yani a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, é uma das obrigações que o muçulmano ou o monoteísta deve ter sinceramente somente Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a confiança deve ser direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois, como dissemos, a confiança é uma das formas de adoração. E como vimos anteriormente, o princípio, tudo aquilo que é considerado como adoração, direcionar isso a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, constitui shirk. Constitui shirk. Portanto, o amor, o medo, também faz parte da adoração. Sendo assim, direcionar para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. O mesmo também se aplica à confiança. Portanto, essa é uma das grandes formas de adoração também. E como falamos em várias aulas, de que a adoração é um termo que engloba vários atos. Yani, o termo adoração no Islã não se limita somente à adoração que a gente está habituado, o salat, os movimentos que a gente faz, yani, a oração de Fajr, a oração de Dhuhr. A adoração não se confina somente nesses atos. Portanto, é um termo abrangente, que abrange vários atos, e esses todos os atos são considerados como adoração. E como é que a gente sabe que um ato constitui adoração? Como é que a gente sabe que um ato constitui adoração? Um ato constitui adoração quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena as pessoas a fazerem isso. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena a pessoa a fazer algo e está satisfeito com essa coisa, então isso indica que fazer esse ato constitui adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Sheikh al-Islam rahimahullah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, definiu a adoração como sendo kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Yani, aquilo tudo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito com ele, من الأقوال والأعمال. يعني sejam palavras ou atos. Sejam palavras ou atos. Portanto, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com ele, então isso constitui ibadah, constitui adoração, constitui adoração. Então, aí, dizemos que, dentre as adorações, é a confiança. É a confiança. E o que é a confiança? Yani, quando a gente ouve confiança, confiança no nosso dia a dia, a gente sabe de que, quer dizer que a gente fica, yani, entregamos os nossos yani, assuntos a determinadas pessoas e confiamos nele, yani, que mantenham esse assunto ou que yani, protejam ou yani, deem-nos em retorno algo. Taib. A confiança que constitui ibada, quando se fala de confiança que constitui ibada, é a confiança em que o servo, yani, o servo sabe de que tudo, yani, tudo que está no universo, tudo que está no universo está sobre o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, está sobre o domínio de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele subhanahu wa ta'ala, yani, faz o que ele quiser no universo. Yani, quer dizer que tudo que está nesse universo que a gente vê ou aquilo que a gente não vê está sob o controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a gente sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala faz o que ele bem quiser no universo. Sendo assim, o crente coloca os seus assuntos e confia Allah subhanahu wa ta'ala neles. Yani, mais uma vez, a pessoa ou o crente sabe de que tudo que está no universo, daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente não vê, está sobre o domínio de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala faz o que ele quiser, yani, no universo. Ele não é questionado sobre os seus atos, mas sim ele é quem questiona os atos dos servos. Quando a pessoa tem essa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é que tem o controle de todas as coisas, ele vai colocar a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala nos seus assuntos, sejam mundanos ou assuntos que têm a ver com o Akhira. Ou assuntos que têm a ver com o Akhira. Sendo assim, ele volta a Allah subhanahu wa ta'ala, ele se refugia em Allah subhanahu wa ta'ala com o seu coração para alcançar algo que ele quer ou para se proteger de algo que ele foge. Portanto, isso aqui é a confiança, yani, que constitui, yani, a ibada. É a pessoa, yani, primeiro saber de que al-malakutu tahta tasarruf al-rabb, yani, o universo está sobre o domínio de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele subhanahu wa ta'ala faz o que quer. Sendo assim, devemos colocar todos os nossos assuntos na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele subhanahu wa ta'ala é quem tem o controle de tudo quanto existe nesse universo. Como disse, seja coisas que a gente vê ou coisas que a gente não vê. E a pessoa fazendo isso, yani, colocando os seus assuntos, yani, na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa volta-se a Allah subhanahu wa ta'ala, refugia-se em Allah subhanahu wa ta'ala com o seu coração para alcançar aquilo que ele deseja ou para fugir ou se proteger de algo que ele tem medo. Portanto, esse é o efeito da confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios dizem que, yani, a realidade da confiança em Allah subhanahu wa ta'ala na religião junta vários aspectos. Primeiro é a pessoa entregar, yani, se submeter de que tudo que está à nossa volta pertence a Allah subhanahu wa ta'ala e ele é quem controla. Sendo assim, os nossos assuntos vamos deixar na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, ele busca a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala ou busca alcançar algo por via da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, O outro elemento que faz parte da confiança é fi'lu al-asbab. É a pessoa fazer coisas que produzem resultados. Que produzem resultados. Isso vamos ver em exemplos. طيب. A pessoa que não juntar esses todos os aspectos na confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, então a sua confiança é defeituosa ou não existe. É defeituosa ou não existe. E também os sábios mencionaram de que a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala é uma das condições para a validade do Islam da pessoa. Quer dizer que aquele que não confia em Allah subhanahu wa ta'ala não tem Islam. Também, os sábios mencionaram de que o tawakkul, yani a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, é uma das condições para a existência da fé, para a existência do iman. Portanto, aquele que não confia em Allah subhanahu wa ta'ala, não tem fé, não tem iman. E a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala é um dos ramos, é uma das ramificações no Tawhid al-Rububiyya. É uma das ramificações do Tawhid al-Rububiyya. Yani, é uma das ramificações do Tawhid que tem a ver com o senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é Musarriful Qawn. É aquele que tem o domínio completo no universo. Ele subhanahu wa ta'ala sozinho é quem controla o universo. Isso faz parte do Tawhid al-Rububiyya. Portanto, o Tawakkul é uma das ramificações do Tawhid al-Rububiyya. O Sheikh Rahimahullah mencionou esse versículo: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Somente a Allah confiai se sois verdadeiros crentes. Portanto, esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala yani, falava sobre a história de Musa alayhi salam com seu povo. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ao povo seguidor de Musa alayhi salam, prometeu a eles uma terra. E Musa alayhi salam encorajou o seu povo a ir a essa terra prometida. E eles, como eram um povo que nunca estava contente com aquilo que era dado e sempre tinha oposições para Musa alayhi salam, disseram: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يعني إيش quando foram ordenados a entrar nessa cidade ou nessa terra abençoada ou que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles, eles recusaram isso, como disse, disseram يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. يعني nós não vamos entrar nessa cidade, nunca iremos entrar nessa cidade. Por que eles não queriam entrar nessa cidade? Porque eles, como vem no versículo anterior, disseram: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون. Eles disseram: موسى, يا موسى, essa cidade que você está a dizer para a gente entrar, que a gente foi prometida, existe um povo bastante forte. Sendo assim, a gente não vai entrar nela nunca. Até que eles saiam dessa cidade. فَإِنْ خَرَجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ. Se eles saírem, então nós vamos entrar. Estavam com medo desse povo. طيب. Então, Musa alayhi salam tentou ordenar a eles para entrarem nessa cidade. E eles disseram: Ya Musa, inna lanna dukhulaha abadan madamu fiha. Nunca iremos entrar nessa cidade enquanto esse povo estiver nela. Depois eles foram mais extremos. Disseram: Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Eles disseram: Vai lá você com teu senhor, com tua divindade, vão lá combater esse povo que está lá dentro. Nós não vamos combater. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles essa cidade, mas para que eles entrassem nessa cidade, eles deveriam combater o povo que estava lá para saírem dela. Yani esse povo estava lá, deveria ser combatido para eles terem acesso a essa cidade prometida. E eles não queriam combater esse povo. Daí que disseram: "Fadhaba anta wa rabbuka faqatila." Yani disseram: "Vai lá você com teu senhor, vão lá combater." Yani queriam dizer: "Vai lá você e Allah combater esse povo. Nós vamos ficar aqui à espera." Nasallallahu alaihi wa sallam. Veja a doença do coração dele. Daí que o castigo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles é que eles ficaram no tio, yani ficaram, yani, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que eles ficassem perdidos, yani, 40 anos. Ficaram perdidos 40 anos como castigo. طيب. E Musa alayhi salam, quando encorajou o seu povo, ele disse essa palavra: "Wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Yani, disse: "Se vocês confiam de facto em Allah subhanahu wa ta'ala, então somente a Allah confiais se sois verdadeiros crentes." Yani, quer dizer que se vocês têm iman e têm confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, então entre, combatam esse povo, que Allah subhanahu wa ta'ala será o vosso protetor, será o vosso protetor. Mas eles não quiseram, deram as costas, yani, e tiveram medo de combater a esse povo. Portanto, aqui nesse versículo a gente, yani, pode ter a comunicação de que a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala é obrigatório. Yani, confiar somente em Allah subhanahu wa ta'ala é algo que constitui uma obrigação. E confiar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. Como dissemos anteriormente, o princípio de tudo aquilo que constitui ibada, tudo aquilo que constitui adoração, dirigir isso ou direcionar isso para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. E também esse versículo mostra-nos de que a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala é uma das condições para a validade do iman, para a validade da fé, bem como para a validade do islam, como iremos ver no versículo que vem a seguir. Quer dizer que a falta de confiança em Allah subhanahu wa ta'ala é um sinal de que não existe fé no coração da pessoa. É um sinal de que não existe fé no coração da pessoa. Porque aquele que confia em Allah subhanahu wa ta'ala sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, se ele prometeu algo, então Allah subhanahu wa ta'ala vai cumprir com a sua promessa. Allah subhanahu wa ta'ala não é traiçoeiro, não contraria as suas palavras. Ele subhanahu wa ta'ala disse que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu é algo que vai acontecer. Mas cabe ao crente ter confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prometeu aos crentes vitória, mas essa vitória não é alcançada os crentes sentados, yani, os crentes sentados sem fazer nada. A vitória é alcançada usando os meios que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para alcançar essa vitória. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, prometeu de que vai auxiliar: "Inna lansuranna rusulana walladhina amanu." Yani, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, yani, de que vai auxiliar os mensageiros dele subhanahu wa ta'ala, bem como os crentes. Mas a gente vê muitos casos em que os crentes, por exemplo, são derrotados ou não saem vitoriosos. Será que o problema está na promessa de Allah subhanahu wa ta'ala? Hasha. Yani, isso é algo impossível. Allah subhanahu wa ta'ala, o que promete, ele cumpre subhanahu wa ta'ala. O problema está no próprio crente. O problema está no próprio crente. Quer dizer que ele não usou os meios que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, estabeleceu para a pessoa alcançar essa vitória que ele subhanahu wa ta'ala prometeu. Como é o caso da doença. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, toda doença, manzala Allahu, yani, da illa wanzala, yani, shafa. Como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam, não existe doença que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, exceto que ele enviou também a sua cura. Alima man alima, jahila man jahila. Yani, quer dizer que essa cura de doença, alguns vão conhecer, outros vão desconhecer. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu de que você vai ser curado se você usar os meios que ele subhanahu wa ta'ala estabeleceu ou aquilo que ele subhanahu wa ta'ala colocou como meio da pessoa chegar na cura. Yani quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-asbab wal-musabbabat. Yani, você foi decretado que yani vai comer. طيب. Se você não movimentar a mão e não colocar a mão na comida e colocar na sua boca, você vai continuar com fome. Quer dizer que a comida não vai chegar na sua boca yani, sem você fazer nenhum movimento. Quer dizer que a pessoa deve alcançar as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu ou prometeu por vias que ele subhanahu wa ta'ala yani, estabeleceu. Você não vai alcançar a vitória não seguindo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu como meio para você alcançar essa vitória. Aquele que sai à rua fazer yani, protesto, como dizem, vai protestar e diz que isso vai auxiliar os muçulmanos, não há dúvida de que isso não é um meio que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu ou estabeleceu para o muçulmano alcançar a vitória ou alcançar yani, a rifa'a, yani, superioridade, indo à rua fazendo protesto. Ou qualquer outro meio não legislado na religião. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu yani, determinadas coisas e essas coisas têm ligações com outras coisas. Yani, para você chegar àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, deve passar por determinados yani, processos. É como os fenômenos não acontecem por nada. Yani, não acontecem do nada, como dizem alguns. Quando não conseguem explicar um fenômeno, eles dizem que, por exemplo, o universo veio de uma explosão. Essa explosão, quem é que causou? Como é que foi? Como é que aconteceu? Se o universo veio dessa forma yani, organizada, de uma simples explosão, como é que isso é possível? A gente sabe que a explosão normalmente destrói. Não existe explosão que yani, cria coisas perfeitas. Portanto, o muçulmano deve ter atenção yani, a isso, de que todos os fenômenos têm causa. E também, na vida do crente, tudo que a pessoa quer alcançar, que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o risco, yani, o sustento, mas esse sustento não é yani, alcançado a pessoa yani, sentado, como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o sustento, então vou sentar, o sustento vai vir. E não é dessa forma. Portanto, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala deve ser acompanhada com fi'l al-asbab. Yani, a pessoa deve acompanhar isso com fazer algo que produz resultado. Você foi prometido risco, então você deve procurar trabalhar, pois o trabalho produz resultado, que é o risco. E quanto a esse risco, pode ser pouco, pode ser muito, mas será o risco que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a ti. E quando se diz sobre o tawakkul, existe, os sábios mencionaram de que o tawakkul tem duas vertentes. Uma das vertentes do tawakkul é o tawakkul, a confiança para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, que leva a pessoa à descrença. Yani, quer dizer que se a pessoa confiar a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que essa pessoa ou essa criatura não é capaz, então isso constitui shirk al-akbar, yani, é algo que tira a pessoa yani, do Islam. Exemplo, yani, a pessoa fica com yani, confiança, yani, tem confiança numa criatura para ter os seus pecados perdoados. A gente sabe que ninguém perdoa os pecados senão Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que, por exemplo, vai, como é o caso dos Nasara, os cristãos que vão, como dizem, confessar os seus pecados aos padres ou aqueles que eles consideram de santos, vão confessar os seus pecados. E ele diz que você já está perdoado. Quem é você para perdoar pecados do outro? Enquanto você tem os próprios teus pecados que não consegue perdoar a si próprio. Portanto, Quando o crente vai para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e confia nele algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala é capaz, então essa pessoa cai no shirk, cai no shirk. Como é o caso também daquele que confia, ele fica confiante, coloca confiança no seu coração de que, inshallah, no dia do Qiyama, o profeta sallallahu alaihi wasallam vai me fazer entrar no Jannat, ou vai me dar isso tal e tal de bom. Ou diz que, inshallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam vai me tirar do Jahannam. Yani, coloca essa confiança no seu coração. Yani, como se o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse domínio e controle no malakut, yani, no universo. Ou ele coloca confiança, yani, como a gente sempre dá exemplo, ele coloca confiança numa pessoa para alcançar um emprego. E esse exemplo talvez é mais claro. Yani, a pessoa confia fulano para alcançar o emprego. Ele coloca sua confiança de que fulano é a pessoa ideal ou a pessoa que vai me fazer ter esse emprego. Essa confiança constitui shirk. Pois esse fulano não é capaz de te dar emprego. Yani, a pessoa não alcança o emprego por causa da via de fulano, como mencionamos várias vezes nos capítulos anteriores. Se ele colocar a sua confiança e seu coração yani, inclinado a esse indivíduo, então ele cometeu shirk. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ou, como é o caso que yani, muitos ibad al-kubur fazem, aqueles que têm ligações ou apegam-se a sepulturas, algumas mulheres dentre esses que têm essas crenças vão nas sepulturas de fulano, que eles acham que são santos, vão pedir filhos. Yani, colocam a confiança de que se ela fazer tal e tal coisa, o santo X vai lhe dar filho, vai fazer ela yani, deixar de ser estéril. E isso, como disse, é algo que muitos ubad al-kubur, aqueles que se apegam às sepulturas, têm. Pois eles yani, se direcionam para os mortos com seus corações e confiam nos mortos. Ele confia de que tal e tal coisa vai acontecer ou tal e tal coisa não vai acontecer devido à confiança que ele tem sobre os mortos. E entregam os seus assuntos também aos mortos. Ele tem problema, coloca a sua confiança ou seus assuntos nos mortos. Vai à sepultura de fulano e fulano, dizer que eu tenho tal e tal problema, e coloca a confiança de que esses mortos vão resolver os problemas deles. Portanto, isso tudo constitui shirk. Isso tudo constitui shirk. Pois, eles não são capazes de beneficiar ou prejudicar, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem deve ser colocado a confiança. Portanto, essa confiança, como disse, se for dirigida para outro além de Allah, então é como se ele tivesse a direcionar a adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a pessoa cai no shirk akbar, que tira a pessoa do Islam. A outra vertente no que diz respeito ao tawakkul, como mencionaram os ulama, é o tawakkul que constitui shirk sirri. Yani, é um tawakkul, ou chamam de yani, tawakkul khafi. É a pessoa confiar numa outra criatura naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou essa outra criatura capaz de fazer. Quer dizer que essa criatura, Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele a capacidade de fazer uma determinada coisa. Sendo assim, você coloca a sua confiança nesse indivíduo por causa disso, porque sabe de que fulano é capaz de fazer isso, então confia nele por causa disso. Esse tipo de confiança constitui shirk, yani constitui politeísmo, mas é um politeísmo menor, yani shirk al-asghar. É um politeísmo que é um politeísmo menor e não tira a pessoa do Islã. A diferença entre o shirk al-akbar e o shirk al-asghar é que o politeísmo maior, o shirk al-akbar, tira a pessoa do Islã, enquanto que o shirk al-asghar constitui shirk, yani constitui politeísmo, mas é um politeísmo menor. É um politeísmo menor. Yani quer dizer que não tira a pessoa do Islã. Quer dizer que a pessoa passa para uma outra fase que é yani kabair dhunub, yani a pessoa entra numa categoria que é dos pecados maiores. Quer dizer que esse shirk menor, por mais que o nome diga menor, não quer dizer que é menor na balança. Ou se você for a pesar na balança, é claro que vai pesar bastante, mas não é comparável com o shirk que tira a pessoa do Islã. Não é comparável com o shirk que tira a pessoa do Islã. Daí que yani, os sábios disseram que se a pessoa dizer tawakkaltu ala Allah wa alayka, então a pessoa cometeu o shirk asghar. Yani, a pessoa se dizer eu confio em Allah e em fulano, então se a pessoa yani, cometeu o shirk, qual é o shirk que ele cometeu? Um shirk asghar, yani, um shirk menor, pois ele yani, juntou aqui yani, a confiança de Allah subhanahu wa ta'ala com a confiança de makhluk, yani, dos seres humanos ou dos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse, yani, a pessoa coloca confiança nesse, yani, ou no outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, porque sabe que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele a capacidade de fazer aquilo que ele procura. Yani, esse indivíduo, por exemplo, queria um exemplo, ele queria chegar ou queria pedir algo a um, por exemplo, a um líder, e esse líder tem, por exemplo, a secretário, um exemplo, ou a um chefe de, ou a um yani, governante, e esse governante tem yani, tem secretários, tem pessoas que estão por baixo dele. E esse indivíduo que quer algo do governante sabe de que fulano é capaz de fazer chegar yani, a sua necessidade ao governante. Sendo assim, ele coloca confiança nesse fulano porque sabe que ele tem ligação com o governante. Sendo assim, usa ele como wasita, como yani, intermediário. Portanto, aqui ele cometeu um shirk, que é um shirk menor, pois ele confiou outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, mas a confiança dele não é porque esse indivíduo por si só é capaz de resolver o problema dele, mas ele sabe de que esse indivíduo está próximo daquilo que ele quer. Yani, por exemplo, ele yani, sabe de que uma determinada pessoa, por exemplo, uma pessoa rica, tem um familiar que é próximo dessa pessoa rica. Então, ele conhece esse familiar dessa pessoa, vai dizer que fulano, vai lá pedir a outro, ao teu familiar de X, tal e tal coisa. Portanto, se ele confiar nessa pessoa, a sua confiança tem a ver com o conhecimento que ele tem sobre a situação da pessoa relativamente à outra pessoa que ele quer chegar. Yani, é só a gente colocar yani, intermediário, aquele que sabe de que existe um intermediário entre ele e aquilo que ele quer alcançar, e ele sabe de que o intermediário é capaz de fazer ele alcançar aquilo que ele deseja. Então, essa forma de confiança que existir nesse caso constitui shirk menor, enquanto que o outro caso que constitui shirk maior é quando a pessoa coloca a confiança toda nessa, yani, nessa criatura, mesmo sendo ela não capaz de trazer aqueles benefícios que ele procura alcançar. Yani, ele vai confiar numa pessoa não porque ele é capaz de fazer chegar a ele algo, mas porque ele tem a crença de que esse é santo, é tal e tal coisa, e vai resolver o problema pessoalmente. Yani, quer dizer que ele não colocou como intermediário, mas sim colocou como o objetivo, como o objetivo final. Ele, por exemplo, a mulher quer ter filho, ela vai a campo de Abdulkader Jilani e diz e coloca sua confiança de que se ela ir à campa de Abdulkader Jilani fazer pedidos, Abdulkader Jilani na sepultura vai lhe dar filhos, vai fazer ela deixar de ser estéril ou de ter problemas de saúde. Portanto, aqui o Shirk é claro de que ele foi diretamente e colocou a confiança diretamente no outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas são as duas diferenças que existem no que diz respeito à confiança no outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse, se a pessoa dizer, por exemplo, eu confio em Allah subhanahu wa ta'ala e em fulano, isso também constitui shirk. É um shirk menor. E isso é algo que acontece bastante nas pessoas. Diz, eu confio em fulano, eu confio em Allah e em fulano. Ou até uma das formas de shirk que acontece bastante é a pessoa diz, eu confio nesse carro para me fazer levar até, para me fazer chegar até na cidade de Xixi. Ele colocou a confiança no carro, não em Allah subhanahu wa ta'ala. E isso constitui shirk. A pessoa coloca confiança de que ele diz, eu confio neste carro para me fazer chegar no sítio Xixi. Quer dizer que para ele, somente esse carro é que é capaz de lhe fazer chegar no sítio Xixi. E se ele dizer, eu confio em Allah e nesse carro, então ele cometeu shirk menor. Cometeu shirk menor. Se ele dizer, eu confio no airbag desse carro, no cinto de segurança, esse cinto de segurança vai me proteger de tudo ou coisa dessa natureza, também aqui ocorreu shirk. Portanto, o muçulmano deve ter bastante atenção nesse aspecto de confiança. Quando a pessoa quer mencionar uma outra pessoa que ele acha, ou um outro objeto que ele acha que também é intermediário na confiança, aqui os sábios dizem não é permitido. Yani, antigamente, ou no outro capítulo, que vamos ver mais à frente, é permitido a pessoa juntar Allah subhanahu wa ta'ala com uma outra criatura, mas separar com thumma. Yani, a pessoa diz, se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala depois o cão, então o ladrão entraria na minha casa. Aqui ele colocou de que Allah subhanahu wa ta'ala que me protegeu e colocou o cão como intermediário. Mas se ele dizer, se não fosse Allah e o cão, então o ladrão entraria na minha casa, então isso constitui shirk menor. Mas se ele dizer, se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala, em seguida o cão, ou depois o cão, então o ladrão não entraria na minha casa. Nesse caso, os ulamais dizem que é permitido a pessoa dizer isso. É permitido a pessoa dizer isso. Mas nesse caso do tawakkul, não é permitido a pessoa dizer, eu confio em Allah, e depois confio no meu carro. Não é permitido a pessoa dizer isso. Nesse caso do tawakkul, na confiança. لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل. يعني porque eles os ulama mencionaram de que na parte da confiança as criaturas não compartilham com Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a confiança deve ser colocada somente em Allah subhanahu wa ta'ala. A confiança deve ser colocada somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a segurança o que diz respeito ao medo, o que é o capítulo que a gente viu anteriormente, o khawf, Mahabba, o amor, todas essas formas de adoração estão interligadas. Isso iremos ver nos capítulos que vem anterior, como é que a pessoa equilibra esses todos os ibadas. Se a gente for ver a tawakkul, um dos frutos do tawakkul é que a pessoa não tem medo de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que confia em Allah subhanahu wa ta'ala certamente não terá medo de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. O capítulo que vimos anteriormente sobre o medo, de que também o muçulmano não deve temer somente Allah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa alcança esse capítulo, esse grau de medo com o tawakkul. Daí que o Sheikh rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, juntou esses capítulos, vem um atrás do outro, vem um atrás do outro, e depois ele vai mencionar um outro capítulo que junta como é que o muçulmano equilibra isso tudo. Portanto, a gente sabe que o amor a Allah subhanahu wa ta'ala é algo que é ordenado. O muçulmano deve amar Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que não ama Allah subhanahu wa ta'ala, leisa lahu o imã. Não tem o imã nem o islam. E o medo também é algo que está sempre presente no coração da pessoa. Mas esses todos, o amor com Allah, primeiro, o amor para com Allah subhanahu wa ta'ala leva a pessoa a ter confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. E a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala leva a pessoa a não ter medo senão em Allah subhanahu wa ta'ala. E se a pessoa não tem medo senão em Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa não terá esperança senão em Allah subhanahu wa ta'ala. E esse Babur Rajá é um capítulo também que virá posteriormente. Portanto, essas ibadas, essas formas de adoração estão todas interligadas. Quer dizer que não é possível você ter uma delas e não ter as outras. Daí que o Sheikh Rahimahullah irá mencionar um capítulo onde fala sobre o equilíbrio que o muçulmano deve ter no que diz respeito a esses tipos de adoração. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah disse no outro versículo, neste capítulo, sobre o tawakkul. Disse rahimahullah: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ele, rahimahullah, menciona esse capítulo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah subhanahu wa ta'ala disse que somente os crentes, ou aqueles que são crentes, são aqueles que quando ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, quando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala é mencionado, os seus corações estremecem. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِمَانًا. E quando eles ouvem os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala serem recitados, isso lhes aumenta na fé. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. E somente no Senhor deles eles têm a confiança. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nesse versículo características ou atributos dos verdadeiros crentes. Quais são esses atributos dos verdadeiros crentes? Ele disse: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Isso é o khawf, o medo para com Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ouvem O nome de Allah subhanahu wa ta'ala, os seus corações estremecem de medo. Estremecem de medo, pois eles sabem da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتِ مَطُعِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, quando você lê nos versículos do Alcorão sobre a sua grandeza, yani de que no dia do Qiyama ele irá dobrar os céus e a terra, yani, yani todo o universo, toda a criação estará, yani, na palma da mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, você sabe, você quando ouve estes versículos, você sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, é azim. Yani, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, é algo que estremece o coração, yani, do crente. É algo que estremece o coração do crente. Yani, você quando ouve Allah subhanahu wa ta'ala descrevendo a si próprio sobre os seus atributos, isso é algo que deve estremecer o seu coração, pois yani, laysa kamithlihi shay, nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, o crente, o verdadeiro crente, quando ouve o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu coração estremece. Quando vê, quando lê os versículos que falam sobre a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu coração estremece. Sendo assim, yani, qual é o resultado da pessoa ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala? É a pessoa se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala. E a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, e a pessoa fazer aquilo que ele ordenou e se abster daquilo que ele proibiu. Pois você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala é o vimente no castigo. É aquele que castiga, que castiga, yani, da forma mais exagerada. Yani, o castigo yani mais, yani mais doloroso. Sendo assim, você vai procurar fazer tudo aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, pois você não quer estar entre aqueles que serão castigados por Allah subhanahu wa ta'ala. E como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aqueles que fazem as boas ações, yani recompensas, como é o caso do Jannah, e mencionou yani, das delícias do paraíso, isso deve ser algo que te motiva a praticar as boas ações. É algo que vai te motivar a praticar as boas ações. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou uma outra característica dos verdadeiros crentes. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Ele mencionou de que os verdadeiros crentes, a sua fé aumenta quando ouvem a recitação das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quando ouvem a recitação do Alcorão, a sua fé aumenta. Yani, estão a ouvir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, o seu coração estremece de medo. Sendo assim, quando ouvem as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, isso aumenta a fé deles. Aumenta a fé deles. E a outra característica, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dentre as características dos verdadeiros crentes é que somente confiam a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quer dizer que somente depositam a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. E como mencionaram alguns sábios, yani, falando sobre esse versículo, disseram que toda a religião gira em torno, yani, desses versículos. Yani, as ordens, as proibições, tudo gira em torno desse versículo. Aquele que sentar e ponderar nesses versículos, yani, irá de encontrar grandes lições. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala aqui disse que os innama, yani, adat al-hasr, yani, quer dizer que não existe características que é dada ao crente, senão essas três características que ele subhanahu wa ta'ala mencionou aqui. Quer dizer que todos os outros atos de bondade giram em torno desses três atos, que é al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala, yani o medo de Allah subhanahu wa ta'ala, quando a pessoa ouve o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como o aumentar da fé quando a pessoa ouve a recitação do Alcorão. E isso é algo que nós devemos fazer testes a nós próprios. Será que a gente tem essas características que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou? Quantos de nós, quando ouve a palavra Allah, ou quando ouve a descrição de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, quantos de nós, o seu coração estremece de medo para com Allah subhanahu wa ta'ala? Quantos de nós, quando ouve o Alcorão, isso aumenta a fé deles? Alguns de nós podem sentar o dia todo a ouvir o Corão e meia volta sair e entra no bolso, tira um cigarro e está a fumar. Outro faz oração, na oração é recitado o Corão. Logo que acaba o salá, ou vai fumar cigarro, ou vai fazer algo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Será que a fé desse indivíduo aumentou com a recitação do Corão ou diminuiu? Pelo contrário, diminuiu, pois o ato o pecado por si só é um sinal da diminuição da fé. Quer dizer que o Alcorão não beneficiou esse indivíduo. Esse indivíduo, devido ao khubth, devido à sujidade do seu coração, o Alcorão não tem efeito nele. Não tem efeito nele. Nasrallah alaihi wa sallam. Quando a gente ouve esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona os atributos dos crentes, e a gente sabe de que nós ainda não chegamos a esse nível, então é algo que deve ser um motivo de reflexão. Sentamos a refletir, porque é que quando a gente ouve a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala não faz nenhum efeito nos nossos corações? Quer dizer que o problema está conosco, pois Allah subhanahu wa ta'ala mencionou essas características dos crentes. Então quer dizer que se a gente não se enquadra nessas características, então o problema é nosso. Sendo assim, devemos procurar curar a nós próprios. Devemos procurar curar a nós próprios. Então, isso é um dos sinais de que os pecados tomaram conta do coração da pessoa. Como mencionou o Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, de que quanto mais o crente ou o muçulmano, quanto mais comete pecados, mais o seu coração fica apertado. Quer dizer que fica difícil de receber orientação. Os pecados começam a cobrir o coração. E quando o coração fica coberto devido aos pecados, fica difícil receber a orientação. Fica difícil receber a orientação, pois a orientação é luz. E o seu coração enegreceu devido aos pecados. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou num versículo, de que quanto mais a pessoa, quando a pessoa faz um pecado, a pessoa é colocado um pingo preto no seu coração. E quanto mais a pessoa vai fazer pecados, o seu coração vai ficar mais escuro, até chegar a um ponto em que a pessoa já nem sequer consegue ouvir a orientação. Existem pessoas que chegam a um ponto de quando até ouvem o Corão, não lhes deixa confortáveis. Por um lado, existem pessoas que quando ouvem o Corão são capazes de deixar tudo o que está a fazer só para ouvir o Corão. E por outro lado, existem pessoas que quando ouvem o Corão é como se isso trouxesse desconforto para ele. É como se isso trouxesse desconforto a ele. Então isso é um sinal de que o Alcorão não entra no coração dele. Se ele começa a sentir desconforto com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, então wala hawla wala quwwata illa billah, o seu coração morreu. Como disse o Imam Ibn al-Qayyim, existem pessoas que estão vivas, mas os seus corações estão mortos. E existem pessoas que os seus corações estão mortos, mas eles estão vivos. Eles são mencionados devido ao imã deles. O Abu Bakr, Umar, radiyallahu anhum, Uthman, os sahabas, de uma forma geral, faleceram há mais de 1400 anos. Mas a gente menciona o nome deles até nos dias de hoje. E a gente diz radiyallahu anhu arda. E a gente pede a Allah subhanahu wa ta'ala que esteja satisfeito com eles. Esse é um sinal de que eles foram elevados por Allah subhanahu wa ta'ala. A gente menciona nome de sábios que faleceram há mais de 1000 anos. Imam al-Bukhari faleceu yani, quase há 1000 anos, mas o seu nome é mencionado. Quer dizer que ele está vivo, mesmo estando yani, por baixo da sepultura, ele está vivo, quer dizer que é mencionado o seu nome. É mencionado o seu nome. E existem pessoas que estão vivas, mas estão mortas ao mesmo tempo. Quer dizer que o seu coração morreu, yani, morreu devido aos pecados. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essas são algumas, yani, algumas anotações que podemos tirar a respeito desse versículo. E o tempo não nos permite completar o capítulo. E vamos terminar a segunda parte do capítulo na próxima aula, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله استغفر